Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 4. Eu sou Ed The Drummer, eu tô com um baita torcicolo aqui. Como é que tá o braço, Diogo? Opa, opa! Meu nome é Diogo Colognese. Ah, falei meu sobrenome de novo, cara. Tô com dor na clavícula. Ai, ai. Aí, Michel. Aí eu, sabe que começou a chegar o outono, o inverno, e comecei a deixar meu cabelo crescer pra cobrir a orelha, porque eu sinto muito frio na orelha, sabe como é que é, né? Mas eu tô com meu amigo João aqui do lado, meu de São Borja, pra gravar esse podcast. E aí, João, como é que vai a vida? Ah, eu vou bem, agora eu vou indo de ônibus, porque o Fuca tá sem bateria, né? Que então, isso? Aí tá complicado o negócio. Não tem carregador de Fuca? Ah, é muito sensor, né, cara? Sensor, deixa as coisas, sabe como é que é. Falei. Eu sou a Aline, também afetada pela tecnologia altamente eficaz do Fuca, com o meu amigo Dandy lá. Opa, Dandeco, vida louca na área, sou viciado em gominhas açucaradas. E hoje temos um visitante no Opa! Nosso amigo! Fantástico! Juliver! Dá um oi, Juliver, pro pessoal! Oi! Opa! Esse é o Juliver! Exatamente como mandado. Eu já caí de um carro em movimento. Opa! Frase polêmica pra ele é Tom Cruise em Missão Impossível. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto bem pegado, como sempre. Vamos falar sobre trânsito traiçoeiro. Eu gostaria de dizer pra vocês que no fato que eu tô, né, com toxicolo, é bem complicado dirigir com toxicolo. Como é que vocês que dirigem, como é que vocês sentem dirigindo quando vocês estão com toxicolo? Se é que vocês já dirigiram com toxicolo? Não, eu nunca tive essa experiência. Nunca teve? Nem com o Fuca andando daquele jeito que tu anda? Não, não, nunca tive. É, dá dor nas costas pra fazer as marchas, né? Porque é muito longe, assim, né? Mas toxicolo não. Nunca deu? Não. E tu, Diogo, como é que é? Precisa olhar pra trás, não ficar... Não, mas é complicado, tá? Na colônia não precisa espelho nas colônias, né? Não, é lá... Trator não tem espelho, ah, né, Diogo? Tem que virar, assim, abana, leva as bandeirinhas dentro do alto, fica chacoalhando. É que de moto é bem complicado, porque tu tá... Vocês tá... me desculpam, mas eu achei 5 pila na minha jaqueta, cara. Opa, que coisa feliz. Gringo, gringo, ganhou uma semana. Tá beleza, Edson. Então, João, nós vamos falar hoje então sobre um assunto bem pegado, como sempre. Vamos falar sobre trânsitos traiçoeiros. O que que tu imagina que seja um trânsito traiçoeiro, João? Ah, um trânsito traiçoeiro, cara, é aquele assim, eu me vejo assim, no trânsito, aquela loucura, assim, sabe? Todo mundo querendo passar o outro, dando buzininha, motoqueiro vindo daqui, ônibus se atravessando... Eu acho que isso é... Tá cheio de armadilha o trânsito hoje. Ele tem que ficar esperto pra não cair. Pois é. E hoje, aqui conosco, o nosso grande aclamado, presença ilustre de sempre, que sem ele não funciona, o nosso amigo querido Diogo, né? É um belo exemplo do que pode acontecer com o trânsito, né? Traiçoeiro, né? Né, Diogo? Conta mais pra nós então tua história aí que tu acabou de se acidentar, né? Outro dia tu caiu de uma escada, agora e tu quebrou o braço direito. Agora quebrei, tu quebrou a clavícula esquerda aí. É pra variar um pouco, assim, pra não ficar muito num lado só, eu quebrei o lado esquerdo, né? Não, acho justo. Garoto inteligente, bem equilibrado. E depois, assim, um dia da escada, um dia de moto, aí vamos ver agora. Eu tô pensando se é de um prédio, de uma ponte. Vamos ver onde é que eu vou me enfiar acho agora. Acho que o último vai ser um avião, que tu acha? Tomara que não. Depois dessas frequentes coisas que acontecem com o Diogo, a gente vai fazer o CSI Tamandaré. Rapaz, agora tu falou de avião, eu vou andar de avião. Vamos lembrar do que tu falou, vou ter uma queda. Né? Então, Diogo, só pra te entender como é que vai ser a dinâmica hoje, nós vamos tá aqui falando sobre alguns histórias nossas, né? Referente a trânsito, pode ser referente a... Porque tem gente que não dirige, né? Tipo, temos o Dandeco Vida Louca. Só bicicletas e patins. Bicicletas e patins. Temos a Aline. Que nem bicicletas e patins. A Aline é pedestre, né? Temos o Júlio, o nosso visitante aqui, né? Participando aí pela primeira vez. Tomando conta do Facebook Júlio Vergodinho Bock, né? Vai chover, Júlio, vai chover. Não dirige, né, Júlio? Não, não dirige. Eu sei dirigir, mas não tenho carta, então isso seria legal. Ui, ele não tem carta. Vou mandar uma carta pra ele. A ideia hoje, como eu tava falando, é nós estarmos falando nossas experiências com o trânsito, quando a gente sofreu algum acidente ou algum atropelamento, né? Sei lá, alguma experiência que vocês tiveram. E como foi a reação de vocês depois disso, né? Pra gente ver, por exemplo, acredito que o Diogo possa ter alguma experiência também antes de... De conhecer a Cristo, né, também, Diogo? Tem alguma experiência? Deus? Ah, te deve ter, ter. Então, Diogo, pode falar pra nós agora essa recente aí da caída de moto e como é que Opa. Foi a tua reação? Conta eu devia ter passado lá na delegacia, teria levado o B.O. ali pra vocês aqui, né? Não? Não. Não, foi o seguinte, falando sério, né? Eu tava voltando num lugar onde eu menos esperava que ia acontecer, que era perto de casa, né? Que lá, tipo, não tem, né? Não tem quase alto. Um lugar meio deserto, colônia, mato, né? O máximo que tu pode é te cruzar um bicho na frente, né? Mas... É meio perigoso mesmo, né? Tá, tava indo pra casa e eu tava voltando, porque, olha só, né? Fui fazer o acerto lá, tava voltando do sindicato, né, todo faceiro de moto. A sorte que era frio, tava devagarzinho, assim, ia no topo do morro, né. Aí tu não tem a visão, assim, daí quando clareou, rapaz, tinha o lado atravessar. Aí bateu o desespero, pra onde que eu vou, né? Aí eu grudei na buzina e assim, virei, freiei, e o cara assim, se assustou, ele acelerou, mas um pouco me pegou, né? Daí tu tem, assim, eu tenho umas imagens, assim, deu meio pegado. Que gritando e voando, assim, e no chão, assim, todo, que nem um sapo, sabe? Tu já viu sapo seco no chão, atropelado? Não, mas que nem aquele, mas que nem um sapinho, né? Isso não acontece, mano. Sapo seco. Torrando naqueles asfaltos quentes. Ah, né? Tu conhece, né? Já atropelou um sapo, né? Choveu no dia seguinte, né? E daí? Mas enfim, né? Quando, naquele desespero lá, eu só me lembro do que eu voei assim. Aí eu caí, eu vi assim, só vi a estrada assim, e um monte de gente caiu, tá bem. E eu, ai, tomara, ai meu Deus, eu comecei a gritar. Aí eu vi com o Nanilo, tu tá bem? E me doeu um pouco de tudo, aí eu. Eu tava torcendo porque não tinha nenhum osso pra fora, assim. Mas não tinha, só a clavícula, né? Doendo, já disse quebrada, né? É beleza. Mas, Aurélio, é um sonho. Eu fui passear de SAMU, cara. Cara, é uma emoção, assim. Tinha tudo... Quando me botaram naquela máquina lá, com cinto até no dedão tinha, né? Acho que amarraram até o cabelo na máquina. Eu só ficou a mãozinha assim pra fora. Todo mundo lá, mas acho que tinha uma galera, né? Aí me botaram, subiu assim em cima da máquina e falei, tchau! Ai, deve ter sido. Com a mão direita, né? Com a mão direita, né? Ah, mas isso tem possibilidade, né, cara? Ah, tá certo. A galera de qual tribo indígena a gente tava falando? Ah, ali era complicado, misturou tudo, né? Quando é evento, assim, vem tudo que tá lá. Aí eu já, deu pra ver, assim, já era sinal de fumaça aqui, sinal de fumaça ali. SOS, né? Só chamaram o SAMU porque o pajé tava de férias. É verdade, demorou pra vir também. Não é fácil, né? Mas... E aconteceu, né? Mas falando sério, aí foi, olha, era pra ter sido bem pior, né, cara? Mas graças a Deus, Deus cuidou aí que... E até o tratamento tá sendo muito bom, né? Eu não precisei fazer cirurgia, nada. E... Cara, totalmente errado, né? Totalmente errado o cara do alto, né? Mas aí, tia, é complicado tu também ficar culpando ele, né? O noninho ali já deu 80 anos e tal. Tava todo preocupado, diz ele que vai parar de dirigir, né? Que já se escapou de umas quantas, né? Não, quer dizer, os outros já se escaparam de umas quantas, né? Aquilo lá é uma arma, rapaz. Se eu tiver de moto e eu ver ele na minha frente, eu paro o mundo de caminho, né? Uma pé por ano. Não, larguei de mão, né? Moto, larguei, né? Agora eu tô só quebrando osso. Dorgas, parei só quebrando osso esse ano. Eu falei, cara, eu falei assim, 2012, eu vou quebrar tudo mesmo. Não meus ossos, né? Não me quebrar tudo. Tem que especificar as coisas, né? Vou quebrar tudo, não me quebrar. Cuidado com o que tu pega. Eu vou começar 2012 quebrando tudo. É, olá. Pois é, né? Eu sei também que o Dante tem umas experiências com bicicleta aí, né? Experiências pegadas, cara. Experiências que eu voei. Olha, hoje vamos falar sobre voos, então. voos de moto, bicicleta. O nosso amigo Diogo já falou que voou, né? Teve uma experiência de voo. Aquilo que Santos Dumont queria fazer, né? Eu também já voei de bicicleta. Opa, então vamos fazer o seguinte, o Dante vai falar a experiência dele, depois é a tua, João. Ok. Pode ser? Certa vez eu estava voltando de um curso de comércio lá no SINAC, aí na aeroviária, e eu estava voltando de bicicleta com uma pastinha azul do SINAC debaixo do braço direito e a mão esquerda no volante. Opa. Na rua, assim, like acompanhando os carros. Estilo, eu tava perto do D30, que o D30 é um posto de gasolina aqui em Bento Gonçalves, né? Bem famoso. E tava meio que chuviscando. E de repente eu tava passando assim numa velocidade razoavelmente de 27 km por hora. Velocidade de cruzeiro, como diz o De cruzeiro, né? Quatro nós. E me sai um Chevette no posto de gasolina. Ah, sempre um Chevette, né? E é o cara foi Chevette pra ver se tava saindo gente, se podia sair, e botou meio Chevette na rua, assim. E não deu tempo de eu frear, eu só freiei e fez... Eu fiquei no pneu do Chevette e voei por cima do para-brisa. Daí eu me lembro de uma foto que eu tava de lado olhando assim, e olhei o para-brisa. E naquele mesmo instante escutei o frentista gritando: ai meu Deus! Foi. E a coisa engraçada é que quando eu tava no ar eu pensei bem assim: bah, não vou me machucar. Porque eu tava caindo de lado assim e eu vi o asfalto, então eu não bati de frente assim nada. Aí eu levantei mancando e tô... O pneu da bicicleta entortou também, sentei no cordão e saiu o cara todo apavorado lá do... Ah, te machuquei. O Chevette não é meu, é do meu chefe da lavagem lá. Desde que eu vou te levar no hospital. Aí eu me lembro que tinha cheio de panela no banco do passageiro, ele botou pra trás e me levou aqui no Galáxia. E a dona Clarete ligou pros bombeiros, pra polícia. Aeronáutica. Não, o legal assim de tu voar, né? Aquela ralada na coxa, teve ou não? Clássica. Teve até hoje, quando eu jogo futebol no gol e me tiro do lado esquerdo, eu sinto um pouco. Mas isso faz as cenas do Chevette. Ah, que Chevette é complicado, né? Tipo, já tive um também. E já derrubei um motoqueiro também, cara. Tive uma experiência. Tipo, não bati, mas... Ah, tá aí, né? Tá aí, tá. Beleza, né? É que foi muito engraçado, assim, né? Tipo, eu... É engraçado, né? Tu vê os flashes, assim, né? Por exemplo, aqui eu não vou ter como explicar, né? Mas eu só vi um motoqueiro fazendo assim, né? No guidão. E ele se desviou, saiu na pista e entrou no mato, assim, sabe? Pessoal, tipo, em breve... sumiu, né? E eu lembro que eu tava vendo ele... Olhando ele de trás, assim, né? Quando ele desviou do Chevette, ele tentando controlar a moto, assim, e aquela luzinha vermelha se assumindo no meio do mato, assim, sabe? O desespero da criança. E aí, a primeira coisa que eu pensei assim, matei o homem, né, cara? E aí, porque ele sumiu na curva, e daqui um pouco, onde tinha a moto e a luz, era só mato, assim, né? Eu disse, bom, você foi, né? E aí, aparição, né? Aí daqui um pouco, sai ele do meio do mato, assim, sabe? Tipo, com as calças rasgadas. Com as calças rasgadas, um fedor de grama, assim, cara. Tipo. E aí, bem no fim, a gente prestou os primeiros socorros ali, não houve nada, foi só um espelho quebrado. Mas se tivesse uma parede ao invés do mato, ele ia se machucar feio ali, cara. Pessoal, em breve nós vamos fazer Twitchcams do podcast pra vocês verem os movimentos do João. É, muito são muito míticos. Não, é legal o João falando assim, porque eu não sei explicar, porque eu vi uns flash. Imagina os flash que o motoqueiro viu, né? Ele só deve ter visto cinza e verde, né? Concreto. Cara, eu também tenho uma história, mas a minha história não envolve carro, só envolve bicicletas. Que eu e o Dante, né? Se matou uma vez, lembra, Dante, aquela vez que você se matou? Dá pra contar essa? Acho que conta. Sim. Aí, né? O pessoal tá curioso. Ah, o pessoal quer saber. Vou dar uma resumida. O povo quer saber, põe na tela. Põe na tela da Atena. Era assim, ó. A gente morou no Santa Marta, um bairro, né, do Bento Gonçalves. E minha mãe trabalhava todo dia, assim. E daí o Dante, a gente era proibido de andar fora da quadra, daquela quadra onde a gente morava, de bicicleta. Só podia andar naquela quadra ali. Só que tinha um detalhe, né? Estavam fazendo asfalto. No isso Botafogo, aí, né? Tava asfalto. Botafogo era um bairro mais próximo onde a gente morava e tava fazendo asfalto. E a gente ficava pensando, bah, andar de bicicleta no asfalto. Isso é uma coisa muito louca, né, cara? Emoção. Foi bicho. Eu fico me imaginando. Então dava aquele negocinho lisinho, assim, pra você, bah. Aí o Dante era mais novo, né? Chegou. Sim. Assim, cara, vamos andar lá no Botafogo. Eu falei, bah, meu, não vamos porque minha bicicleta tá quebrada, não sei o quê, tem que subir muito morro. Não, vamos andar. Era uma sexta-feira. Daí a gente foi, eu, o Dante e o Jonas, um amigo nosso. Mais velho que nós. A gente foi, chegou no Botafogo, andou, se divertiu, fez o que tinha que fazer, pecou o que tinha que pecar, tava desobedecendo nossa mãe, né? Aí a gente voltando, já não tava mais na parte do asfalto, tava voltando pro nosso bairro. Eu tava andando na bicicleta no meio, tinha o Jonas na frente, eu no meio e o Dante atrás de mim, né? Todo mundo de bicicleta, correndo. E eu tava andando no paralelepípedo. E eu tirei a mão do volante, sabe aquela história lá, ó, mãe, tô sem mão, né? Depois, ó, mãe, agora tô sem dente, né? Foi mais ou menos por aí. Eu passei por aí, eu tava sem mão, descendo o morro, né? Sem mão, assim, né? Quando vai mais rápido, tu consegue se equilibrar melhor, né? Tirei assim, fui descendo. Aí, de repente, a bicicleta deu uma balançada, assim, né? E eu me lembro que eu tava atrás do Michel e ele passou num buraco que não tinha parado o pneu. Não, isso foi depois. Não, antes, aí o Michel soltou a mão e o pneu balançou pro lado, assim, ó. Deu, é. Ô, Michel! É. Apavorada, deve ter botado a mão. Eu botei a mão, bem... Nossa, tipo, se tivesse da mão, né? Botei a mão assim, segurei, controlei a situação e fui, né? Só que como eu sou macho, né? Macho que é macho, não vai desistir na primeira, né? Nunca, jamais. Jamais. Aí eu larguei. 10 segundos depois, larguei a mão de novo, né? E fui. Não deu. Tinha outro buraco. Prefeitura também, né? Em vez de botar paralelepípedo direitinho, tava faltando um paralelepípedo lá, né, cara? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença o ciclista, né? Aí passou a bicicleta ali no meio. Você foi, cara. Você foi. Aí entrou o pneu da frente, girou assim. E eu voei. Voei, e daí quando eu tava voando, assim, eu olhei e a bicicleta ia cair em cima de mim, né? Aí eu pensei, esse momento, flashes, né? Sabe, flashes, assim, tudo em câmera lenta. Tudo em câmera. Aí eu pensei muito rápido, daí eu olhei assim, não, a bicicleta vai cair em cima de mim, vou me machucar. Aí eu peguei com a minha perna e dei um chute na bicicleta. Ninja, assim, tudo eu caí no movimento, no ar, assim, só que o Dante tava atrás de mim, gritando, ai, agora meu é o ponto, Deus! É, agora então, o Dante continua a história. Eu tava atrás e vi todo aquele movimento. Eu tava entre a calçada e o meio da pista do e a bicicleta veio na minha direção, só que eu tava muito grudado atrás e não teve tempo de desviar. Ou ia pra direita e ia subir no cordão. Ela estava no vácuo, hein? É. Ela estava respeitando os 30 metros que a legislação no vácuo, assim, né? Não, lágrimas estavam saindo dos meus olhos. E de repente eu vi aquela bicicleta vindo na minha direção e é hoje. Me passei foi. Em cima do câmbio do pneu de trás assim, e saltei. E caí de boca no paralelepípedo, só. E fui de mão assim, aí quebrei o braço, trincou o osso, quebrei um dente, fiz 3 pontos na cabeça, me estourei. E a minha bicicleta caiu a coreia. E a minha bicicleta ele só se esfolou um pouco e destruiu a bicicleta. Não, eu caí de boca no paralelepípedo, cara, sabe, tu cai de boca, eu não senti nada, cara. Caí de boca e não quebrei nenhum dente, só, tipo, aqui assim, ó, vocês podem ver que tem uma cicatriz. O pessoal que tá ouvindo, no caso, não vai ver, mas tem uma cicatriz aqui. É, realmente. Eu caí, depois fui no Galassi, no hospital, e o médico falou assim, ó, não, vamos fazer, é só um ponto que tem que fazer. Tem um ponto, o que é, tudo é, vai doer mais a anestesia do que fazer o ponto, vamos fazer ali. Aí ele pegou meu benço aqui assim, ó, fez assim, juntou as duas partes, pegou a coisa agulha assim, passou... Ah, doeu, bicho, doeu. Até hoje pra fazer... Por isso que eu não faço a barba, João, assim, porque... É, eu também. Dói muito a cicatriz de guerra, sabe como é que é? Ah, eu também. Principalmente dia de chuva. É. Aí, moral da história, a gente caiu lá, quase desmaiou, eu levantei todo tonto, assim, tonto mesmo. Sentei no cordão da calçada, fiquei lá assim, branco. Eu sou branco, imagina mais branco, né? Parado lá, assim. Reluzindo. E daí, de repente, veio uma mulher muito caridosa. Devia ser mãe também, né? Hoje já tá perto do dia das mães, né? Homenagem a todas as mães do nosso Brasil, né? E ela, tu precisa de alguma coisa? Vou te dar um copo d'água. Eu sentei lá, eu dei sentado do meu lado, com a camiseta toda suja de sangue, né? Rasgada, tudo rasgado. Sem dente. Sim. Desdentado. Ele falou, eu não quero mais voltar pra casa, cara. A mãe vai bater em nós, não sei o quê. Não, e detalhe, eu não vou mais voltar pra e casa. E tudo isso, a gente só tá eu e o nosso amigo, o João. Você foi? De repente ele volta, cadê os guri? É. Eu sem camiseta, sangrando, sem dente, o Michel lá desmaiando. Com as bicicletas no chão. Tudo estourado. Ah. E daí o Dani falou assim, foi Jonas... Foi um engavetamento da bicicleta. O Dani falou assim, Jonas, eu quero dormir na tua casa, cara. Eu vou pra tua casa, morar na tua casa pra sempre, cara. Porque na minha casa minha mãe vai bater em nós. Imagina eu aparecer em casa sem um dente. Aí tá, beleza. Aí beleza, vamos pra casa. Tá chorando assim, sem camiseta. Daí eu tudo arranhado nas costas, assim, atrás. Pai, agora o que a gente vai dizer pra mãe, né? A camiseta ensanguentada na cintura. Desobedecer aí, a mãe, viu? Só aquela ideia. Cara, disse assim, ó, tu foi arranhada por um gato. Ah, não é mentira. Eu disse isso? Ah, tu foi o Jonas. Você foi mentira. Eu não disse nada, não. Pô, essas coisas na minha boca aí. Epa, um gato de tudo. Eu acho que tem coisa que ser. Sempre. Aí deu outra, cara. A gente chegou em casa, a Clareta viu a situação, mandou a gente tirar a roupa e a gente foi pro banho. Nós dois juntos. Pelados. Nós somos irmãos, tá? E naquela época nós éramos, a gente era menor, né? De idade. Menor de... E quando saíram do banho, o dente já estava de volta no local. Capaz. Foi como uma mágica. Tá. nem me lembro mais. A boca do Michel já tava consertada. Minha boca, depois de 3 horas e muita dor, foi consertada. Bah. Ah, eu tenho uma história também muito rápida, assim, que envolve quedas ciclísticas, assim, né? E questões de não querer voltar pra casa, né? Então eu lembro que eu estava com minha BMX azul lá em São Borja, numa rua, assim. Aquelas bikes que tu girava o volante 360 ou não? Não. Aquela veio a geração depois, né? Gurizada. A minha era a Roots, assim, ainda, né? As primeiras, BMX, né? E aí eu tava andando, assim, eu era um motorista de bicicleta, digamos assim, né? Um cara Opa. Ninja, andando assim, fazendo piruetas, assim, na terra lavrada, né? Piloto de fuga. E aí... Terra vermelha, né? Tipo, o pó levantando. E, se eu não me engano, eu tinha passado a patrola no dia anterior, Opa. Sabe? Então tava aquele negócio... Liso, com pedras soltas. Né? Era ali, né? E aí, estava lá, pedalando no meu BMX e vi que vinha uma pessoa, né? Aí o guri de BMX vê uma pessoa, ele quer se aparecer. Óbvio. Quer dizer, vou fazer alguma... Pigueta. Alguma coisa aqui, né? Alguma coisa serelepe, como diria o Júlio. Então a pessoa vinha uns 10 metros, 20 metros de mim, assim, quando eu iniciei a minha manobra, assim, sabe? Eu queria frear o pneu da frente e fazer girar, assim, sabe? Nossa! Na parte de trás. Só que eu não calculei muito a velocidade e o ângulo de inclinação que eu tinha que ter, assim, pra poder realizar a manobra quando começasse a cair. Um tombo feio, né? Que eu fui me arrastando, assim, né? Levantando poeira, assim, sabe? Esse aí que tu disse que tu voou também? Não, esse é um outro, né? Esse aqui eu rastejei, no caso, né? E aí, tipo, maior que a minha dor era a minha vergonha, né? Bah, tu levantar depois é feio, né? Aí eu me fingi de morto, digamos assim, né? Tipo, no meio do chão, depois que eu assimilei, bah, manobra, terra, chão, caí. Aí fiquei parado esperando a pessoa passar, né? Disse assim, não vou levantar agora, ele vai viver, né? Vou esperar ele passar, quando ele passar eu levanto, pego a bicicleta e vou embora. E fiquei assim, uns 2 minutos deitado no chão, assim, esperando o cara passar. Pó baixando, só olhando com o olho, assim. E Nossa, aí, tipo um sapo morto, né? Daqui um pouco eu sinto umas mãos nas minhas costas, assim, né? Burito, tá bem? Era ele perguntando se eu tava bem, né? E o meu plano todo foi por água abaixo. Eu disse, só caiu um tombinho aqui. Machucou o ego. Tá legal, né? Então. Mas tu sabe que a gente viu duas experiências de sobrevoo e uma experiência de rastejar, né? Eu sei que o Júlio tem uma experiência misturada, né, Júlio? Ele voou e depois rastejou. Eu voei, rastejei e rolei, vamos dizer assim. Opa, é um aumentando o nível, onde, hein? Como, quando, não, onde? Tá aumentando o nível, já. Quando eu era pequeno, né, sempre. Tava voltando de festa de final do ano, no Clube Botafogo, onde o Michel... Devia estar bebendo, né? Também. Sempre. Encheu Botafogo. A cara de refri. É, o Botafogo não é um lugar muito aconselhável para se morar, assim. Que isso? Imagina se tem algum cara do Rio de Janeiro escutando isso daí. Então, eu tava voltando com meu pai do Botafogo, né? Festa de final do ano. E era Natal, né? Final do ano, os postes estavam decorados, né? Com luzinhas de Natal. E eu, né? Bem faceiro, segurando um cachorro quente, né? Bem apertado no peito, um cachorro quente. Me apoiei na porta, né? Pra contar as luzinhas que tinham nos postes. Era. Tava brincando de contar as luzinhas. De repente, meu pai fez uma curva pra esquerda. Que carro que o teu pai tinha, cara? Só pra... Tinha um Corcel branco. Corcel na estrada deixou o motor a subir. Fala. É Deus no céu e nós no Corcel. Não lembro o ano do carro, mas o carro conseguiu amassar uma placa e não se fez nada. Pegado. Por isso que eu sou dos antigos, entendeu, mano? Daí, quando meu pai fez a curva pra esquerda, eu me apoiei na porta pra contar as luzinhas dos postes, né, que tava distante. Nisso, a porta abriu. Sempre. Vai, eu não sei o que passou pela minha cabeça, eu não lembro desse momento. Eu só lembro que eu saí rolando de dentro do carro. Saí duro, reto, com as pernas esticadas, rolando. E, nossa, rolei no chão. Meu pai não viu, acho que eu caí do carro, porque ele continuou. Com a porta aberta e tudo, né? O meu pai do Júliver falando, bom, tu vem, meu filho, que não tem... Júliver! Isso, minha irmã, que tava no banco de trás, né, começou a gritar desesperada, né? Pai, para o carro, o Júliver caiu. Quando meu pai parou o carro, foi incrível, gente. Antes dele sair do carro, já tava de pé, correndo, voltando pra dentro do carro. Quando ele saiu pra me procurar, já tava sentado de volta no carro. E detalhe, o cachorro quente que eu tinha não sofreu nem sequer um dano. Não caiu, carro, ainda matei a minha fome ainda. Não caiu o Mervil, hein? O Mervil, nem sequer saiu do pacote o cachorro quente. Coisas ninjas acontecem. Eu acho que depois de todas essas histórias, a minha história é um pouco mais dramática. É porque eu era muito pequenininha, na verdade. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha uma irmã que era bem doentinha, assim, a minha mãe vivia as voltas com ela. E eu me distraí, fui pra frente da casa, tava na casa da minha avó. Fui pra frente da casa, fiquei brincando lá na frente, sentada no cordão, como chama aqui. E brincando, daqui a pouco uma das minhas colegas da rua me chamou e eu fui bem linda atravessar a rua. E nisso veio uma moto e... me levou junto. Era o João. Eu não sou BMX, cara. Aí, ó, na realidade eu era um príncipe e peguei ela de cavalo, entendeu? Tá louco. Eu lembro muito pouco, pela pouca idade que eu tinha, né? Só lembro de estar fazendo o raio-x no hospital e da reação da minha mãe, assim, com o cara e tudo, que o meu pai ficou mais irritado, mais com medo, assim. Mas a minha mãe ainda, depois de tudo, ainda conseguiu dar um bom exemplo, que falou que realmente foi um descuido comigo, né? Que eles estavam muito envolvidos em outras coisas, enfim. Mas a minha mãe conseguiu perdoar o meu acesso. Mas meu pai fez um... Como todo bom pai de, ah, de uma filha... Uma tem que fazer um barraco, né? De só de meninas, ele foi e fez um... Tem que fazer um barraco. Um escarcelo. Mas tu vê, né, que... O pessoal tem bastante história aí que com bicicleta, né? Então, bicicleta parece ser um negócio mais traiçoeiro, o trânsito, né? A dia que eu tiver filho, eu não vou dar bicicleta, depois eu não tenho ouvido tá isso aqui. Bicho. Ah, ok, dá uma bola de futebol e manda ele jogar bola. É, né? Mas então, que nem o João falou antes, né? Que tava com problema no Fuca, né, João? É, sempre. É, eu até, o João, eu queria dizer assim pra vocês que um dia eu dirigi o Fuca do João, né? Até o pessoal pode ver o vídeo lá. Aquele Fuca do vídeo mítico é o do João, né? Qual é o bem pegado, hein? Não, depois a gente vai falar sobre o vídeo, a gente postou lá na página do Facebook lá, tudo certo. Consta nos autos também que ele também é o Fusca da Aline. Sim, tá. A Aline porque tem a gente esse... casou em comunhão de bens, né? Então, exato. Tipo, ela tem 50% do Fusca. Opa. O compadre e a comadre, eles têm esse negócio aí que tem que falar sempre dos dois, né? Não, o banco do carona é meu. Ah, certo, tá bom. Mas continuando, até dirigir o Fuca do João, eu tava traumatizado com o Fuca, né? Não precisa. Por causa de duas Fuca situações. Eu serei breve. Serei breve porque... Né? Porque eu quero ser breve. Exatamente. É bom. Então teve uma vez, como bom motoqueiro, né? Como o Diogo deve saber, né? Opa! A moto é uma coisa... É um meio de transporte perigoso, porque... Como alguns dizem... O para-choque é a cara, né? O capacete. É, grave veículo, o que vier. Você é mais duro. Aí tava eu, na época, eu ia pra natação de manhã. Isso faz o quê? Um ano, mais ou menos? Mas tava voltando, né? Naquela, na boa, né? Os cabelos molhados. É, esvoaçando ao vento, né? Não muito, porque você estava de capacete só. Exatamente, só que sobrava. E daí tava subindo ali um... Não era um morro, nem uma lomba, sabe? Um aclive. Um aclive, isso. Porque... Ou declive, se tu estiver vindo, né? Se tu tá subindo. Não, mas eu tava subindo, então é um aclive. Quanta sabedoria desse é que nem. É que nem notas sustenidos e bemol, né? Eu tava subindo. Então. Entendeu? Subindo um aclive. É. E daí na frente, eu vindo chutado, né? Porque sempre andava rápido, né? Quem não sabe é que nós usamos umas gírias aí, né? Te chutaram, então chutado é andar rápido, né? Então eu tava vindo aí, tava indo bem rápido, me aparece um Fuca na frente. Sempre Fuca. Né? E era. Eu tava Fuca numa, é irmão do Chevette. Eu tava numa avenida, né? Que não era duplicada a avenida, né? Então, digamos, o Fuca não me deixava espaço pra mim passar, né? Até que, de repente, o Fuca vai pra direita, me deixou passar, né? Estava devagar. Quando começa a ultrapassar o Fuca, né, puxo assim, eu vejo que ele puxou pra direita, tô passando ele, quando tô lá na porta do motorista, ele liga o pisca e vira. Você foi. Pra cima de mim. Você arrependeu. Ô, Jaguara. Cara, só sei que assim, ó, eu só senti assim que alguém me segurou, sabe? Eu tentei desviar do Fuca, mas pegou o estribo onde tu bota o pé, né? Pegou na calota do Fuca. Calota de Fuca. É, pegou na calota e a moto. E aquela parte que pegou ali ficou e a moto foi, né? Então virou e eu fui jogado, fui arremessado. Só que eu não cheguei a voar assim, que nem o Super-Homem, que nem o Diogo, né? Sabe? Porque eu estava devagar, eu estava a 30 km por hora. Tá dizendo que tava correndo, né? É, barbaridade. É. Foi? Não, eu tava depois correndo. Disso, tu vai levar uma multa, Diogo, que tava com excesso. Então, aí eu, digamos, o tombo que eu tive foi mais ou menos como se eu estivesse. Pagar em cima da moto, eu me soltasse e caísse. Só que com uma leve jogadinha, né? Tipo um touro mecânico, assim. É. Cara, aí que nem como eu falei no início pra gente falar como que era a nossa reação. A primeira reação que eu tive, cara, foi agradecer a Deus, né? Porque eu disse, cara, Eu pensei assim, na hora assim, meu, que nem o João disse os flash, né? Mas pra mim veio, passou toda a vida assim, na cara, assim. Só que toda a vida motociclista, né? Tipo, passou tudo assim, cara, eu sempre ando rápido, eu sempre ando 1000 por hora, nessa avenida eu sempre tô 80, e hoje eu tava devagar, cara, eu levantei assim, não fiz nada, eu só não fiz que nem Jó, né, que eu não rasguei minhas vestes, tava em público, né? Não me mostrei ali em adoração, mas eu agradeci a Deus, bah, agradeci porque eu tava bem, eu tava, né, não parecia ter quebrado nada, não fiz nada, e aí fui lá pegar a moto, aí que veio o susto. Né? A moto não fez nada, mas só quando eu fui pegar, e eu fui olhar assim a parte que ficou de cima, tinha um negócio enorme assim de metal, assim, se o motor caiu fora, cara. Cara, eu fui olhar depois, é a calota do Fuga grudada. Opa, tu ainda tem a calota? Não, a calota ficou com o carro. Senão era só uma estreia. Mas aí, na calmaria, né? Na calmaria, resolvi lá com o cara, né? Dizer ele que o Fuca nem era dele. Sempre. Outro, sim. É, eu começo a ficar preocupado, porque os históricos aqui foram de dois carros que eu já tive, né? Fusca e Chevette, né? Então... E nunca eram das pessoas que estavam dirigindo. Não, já resolvi tranquilo. E eu gostaria só de continuar agora mais rapidinho. A segunda, né, que eu tive, eu fui comprar as coisas para um grupo de célula que a gente ia fazer de jovens, né? E tô saindo da garagem do supermercado, eu tive que sair de ré e eu tava com o carro da minha mãe. E eu tava saindo de ré, na pressa, né? Tinha um carro esperando, né, pra passar na rua. E disse, bah, tem que fazer rápido porque o cara deve querer passar, né? Peguei e como o carro é automático, né? Acelerei. Quando tu acelera, aí vai, né? Ao contrário do Fusca, que engasga. É. Cara, só que eu olhei nos espelhos retrovisor, não tinha nada. Só que, claro, como tava virando para sair, entrar na rua, eu não olhei bem pra trás, né? Eu fui assim, só assim, de... Peguei, fui pra frente, vamos olhar. Fui lá ver, cara, daí no Fuca. Outro Fuca, estacionado, Fuca. Paradinho ali, quieto. Agora, assim, eu sempre tipo, achei ruim esses negócios de reboque, né? Mas dessa vez eu disse, cara, que bom que tinha reboque no Corolla. Porque o Fuca só amassou a lata, né? Aí chamaram o cara que tava no mercado lá, resolvi tudo, né? Peguei tudo certo, eu pago, né? Tranquilo. É, isso, e o Corolla não fez nada. Aí eu fico imaginando, cara, se não tivesse o reboque, ia dar uns, sei lá, quantos mil conto pra arrumar o Corolla, a traseira. Ia trazer. Tá pagando ainda hoje. Não, ia estar, né? Ainda pagando a traseira. Ainda que o Fuga... Olhando no milho ainda. O Fuga, o seguro pagou, né? Sem ter que pagar o negócio, porque era pra terceiro, né? Daí o seguro pagava. Mas o legal disso tudo, cara, é a forma como... Se tu tá meio que firme na palavra, isso tá seguindo a Cristo bem, né? A forma como a tua reação disso tudo, né? Tipo, tu fica mais calmo porque tu sabe que tu só estragou um bem material, né? Quando eu estraguei a moto também, né? Bom, eu tô bem, né? Tô saudável, não quebrei nada, só estragou bem material. Do contrário do Diogo, né? Eu ia perguntar se dente e essas coisas que o Diogo quebra aí, osso, é bem material, o que é isso? Não, daí é bem físico. Mas agora tu pensa assim, Diogo, digamos que tu tava mais rápido, né? E tu voou, cara. Opa, voou. Imagina, cara, se talvez tu tivesse, sei lá, quebrado mais coisa. Não, cara, eu... Agora que tu falou, assim, logo que eu caí no chão, eu digo... Ah, meu Jesus, não, cara, agora que eu vou começar a trabalhar por conta, me quebrar de novo, não, cara. E eu meio que gritava lá, né, o cara, tá maluco, e bateu a cabeça. E eu fiquei, realmente, fiquei triste com Deus logo no início do acidente, assim, fui no hospital lá, que só vi o teto do hospital, né. O teto e as luzes, né? Sei toda a marca que era utilizada. No... E fiquei lá um tempo e... Pá, mas muito triste. Fiquei 3 horas lá, né? Bah, quebrei de novo, quebrei o osso de novo. Mas por quê? Mas tudo tem um propósito, né? Hoje eu aprendi e depois que tu passa a ter Deus... A conhecer realmente Deus e pôr Ele na tua vida e deixar Ele trabalhar na tua vida, tu vê que não existe coincidência, não existem acidentes, né? E eu tenho que hoje só agradecer a Deus, porque pelas consequências, pelos fatos, né? E pelas consequências que tu ouve falar, era pra mim estar, mas olha, de ter quebrado as duas pernas, porque foi choque com o alto e assim na lateral do alto. E sabe, foi um mau jeito que eu caí. E tipo, não foi uma fratura gravíssima, assim, foi algo bem tranquilo, né? E pode ter certeza, Deus tá me mostrando muito com isso. E hoje, se eu te disser que eu agradeço a Deus por ter acontecido isso na minha vida. Claro, portanto, tô aprendendo, né? Com certeza, muita coisa, muita coisa. E o Michel comentou aí se quebrar dentes também, mas a gente pode também usar ali que nem... Dente de leite e nasce, né? É. Vem outro. Vocês que... Não no meu caso. Vocês que caíram quando era pequeno, aí, tipo, eu tenho certeza que vocês não estavam de capacete, né? Mas claro, depois dessa a gente nunca mais caiu. Minha mãe tirou as bicicletas e a gente ficou andando a pé o resto da vida. É isso aí, ó. Aprendeu a lição, né? Mas garanto que vocês não estavam de capacete, né? Imagina se vocês batem a cabeça, porque eu já bati a cabeça em bicicleta. No guidão da bicicleta. Por isso que também assim, meio... Não, mas, tipo, tá explicando, tudo tem consequência, né, cara? Tá, agora acho que começou a entender um pouco. É que nasce até um pouquinho o cabelo, você tem que entender. É, mas naquela época eu nem sabia o que era Cristo, né? Então tá explicado. Mas vocês, eu tenho certeza que vocês estavam protegidos ali, né? Porque podia ter acontecido muita coisa pior, né? Só quebraram algumas coisas. Não. Ah, foi. A gente talvez não analisa pelos lados bons, né? Por exemplo, tá, é ruim o cara se machucar, né? Depois tem que ficar se recuperando, né? Isso, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas tem que ver aquilo que não aconteceu também, né? Ou o que Deus quer que eu aprenda com isso? Porque pra começar, vocês se respeitaram o oi de vocês, né? De certa forma. Então, né, talvez. Te garanto que depois disso nunca mais desrespeitaram por andar de bicicleta, até porque não tinha mais bicicleta. Não tinha mais bicicleta. Viu? Nunca mais desrespeitaram com as bicicletas, viu? Não. Então. Tem o Andy quer comprar motivo. Moto ainda. Eu tenho que comprar moto. Eu uma Vespa pra me pegar e você ir por aí de cachecol. Mas eu nunca conheci a Vespa. Cuida só pra não ficar Lambreta. Dando ferroada nas motos. Eu Vespa com a minha veia lá, com pica. Até porque né? Se eu ferroar, eu vou morrer. É, a Vespa morre. É, aí tem que ligar de novo. Querer fazer o motor. Mas é isso aí, pessoal. Então, acho que o papo foi bem legal. Assim, a gente pôde ver bastante coisas assim da nossa vida aí. E o que aconteceu, né, com isso, né? Eu acho que a gente poderia finalizar então com uma perguntinha aí. Alguém tem alguma perguntinha? Senão faço eu. Opa! Vou fazer então. Faz aí. Não, pode tu, pode. Ah, eu posso fazer. Não, então faz. Sim, faz tu. A gente tá, deixa. Faz quem? Tá, beleza, Edson. Então, eu gostaria de saber, então, do pessoal que vai ouvir esse podcast aí. Eu queria saber se essas pessoas já tiveram experiência, já, como a gente teve bastante quase experiência morte. Aqui, né? Não, quase morte, mas como a gente foi. De morte foi que falado voltou. Muitas experiências disso, né? Eu quero saber de você. Responda a seguinte pergunta. Você já teve uma experiência de voo como as experiências citadas aqui? Sim, ou seja, deixa eu explicar, né? Voo que não foi de avião, voo que não foi de paraquedas, não foi de asa delta, que não foi pulado um penhasco, né? Que foi arremessado não, ao foi ar. Foi voo mesmo, né? Tipo, tu, sei lá, né? Tu tava ali, tu sabe? Primeira, segunda, terceira ou a quarta lei da física, né? Tipo... Né, tava em movimento e continuou em movimento e foi, né, e voou, né, tentou. Quero ver se um passarinho vim postar aí. Não, aí você sim conta sua experiência, né, pra gente se você saber... é um passarinho, por favor, né, não esculhambe. Eu falo, tu falas, nós falamos de hoje. Nós temos aqui, João, uma indicação bem pegada aqui, para nós indicarmos. Hein? Saiu agora do forno, chegou essa semana pra mim, exclusivo, único. Poucas pessoas no Brasil têm. Entre elas eu, que ganhei de presente, né, do meu compadre. Ah, né? Isso aí. Então, né? Tipo, então, muito legal isso. Que é o DVD do Metal Nobre. Made in Brasil. Made in Brasil, né? DVD. Três bateristas, hein? Três bateristas, né? DVD gravado... Ah, agora eu não lembro o detalhe, mas foi gravado, acho que... Em Brasília, Distrito Federal. Brasília, algum... Minas Gerais, São Paulo. Tem algumas cenas de vários lugares do Brasil. É, foi gravado, acho que... É, foi gravado, acho que umas... Sei lá quantas cidades, mas você pode perguntar pro pessoal do Metanobre, que até tem o Twitter deles, né? O pessoal... Olha, eu vou dizer uma coisa pro ti, João. ou dizendo melhor, né? De repente pode até comprar o DVD e claro, assistir, né? Claro, compra o DVD e assiste. Eles fizeram uma promoção dos primeiros 1000 DVDs aí e venderam todos, cara. Todos. Agora eles estão vendendo o DVD deles, exatamente, eu vou pesquisar para vocês. Inclusive, já aproveitando, vocês podem segui-los no Twitter lá, o arroba Banda Metal Nobre. É, eles são muito gente boa, eles são pessoal bem humilde, sim. Tu pode ver que eles são de Deus mesmo. E o som que eles fazem é um som alternativo, um som de heavy metal, né? Apesar de ser gospel, o pessoal tem um pouco de preconceito com isso. Né? Eu gosto bastante. Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre... Pra comentar sobre o Metal Nobre, né? Porque eu sou, né? Do heavy metal, né, João? Entendeu? Também. Só que eu gostei bastante, assim, por causa que... Quando eu descobri que eles tinham recém feito o Twitter, né? E eu fui conversar com eles porque eu pensei que teve outras bandas de rock, gospel, assim, que eu já tentei entrar em contato. E eles não respondem, sabe? Eles não dão retorno, sabe? E o pessoal do Metal Nobre ali, eu fui conversar com eles e eles me responderam, assim, sabe? Com bastante amor, com bastante carinho. E isso foi muito legal, assim. Me senti super bem de saber que os caras ali que eu tava escutando música ali, eles estavam falando comigo, assim, de igual pra igual. E aí que tu percebe mesmo que eles fazem isso, né, realmente pra passar a mensagem de Cristo adiante, né, pro ministério mesmo, que é o Ministério Metal Nobre, né, de louvor mesmo. E então, que nem eu já indiquei ali, Banda Metal Nobre, arroba Banda Metal Nobre, tem o site deles, www.metalnobre.com.br. E no DVD deles vocês vão poder ver músicas com três bateristas tocando três junto. Três bateristas. Fala aí, João, tu que assistiu o DVD aí. Cara, é muito legal, assim, porque tu junta o útil ao agradável, assim. Tu escuta algo que tu gosta, só falando de alguma coisa, de algo que tu ama, entendeu? Uhum. Então, eu gosto de rock, amo a Deus. Então, isso pra mim é... Eles conseguiram juntar isso de uma maneira muito legal, assim, sabe? Que eu sempre, sempre gostei. E, enfim, ele tá falando a mensagem de Deus sempre... Em cada música tem algo que vai te tocar, assim, entendeu? Deus vai falar, vai usar eles pra falar contigo de alguma maneira. Então isso é muito legal, o trabalho deles, né? Uhum. Então a gente pode botar aqui um pouquinho do som deles, né? Só pro pessoal escutar, uma prévia, assim, do DVD, né? Aí. Vou botar rolando aí, pra vocês dar uma escutada aí. Eu quero ouvir a galera do Senhor! A gente se apresenta e te pede... Toma o teu lugar, Deus. Teu lugar de honra, Pai. Pra cima! Ministério para pregar a tua palavra, saber do amor na cruz, da dor ao sentir, ao meu lado pra me orientar, onde eu devo caminhar. Vem, toma de... Isso aqui não é brincadeira não, meu irmão. Isso aqui não é show de rock não. Isso aqui é uma bênção pra essa cidade. Brasil, cara, é nosso, sacou, bicho? A gente vai seguir porque a gente confia em Deus, sacou? Eu te louvo, Deus, com a minha vida. Eu te louvo quando eu pulo. Eu te louvo quando eu canto, quando eu grito. Eu te louvo, Senhor. Eu quero te ouvir, meu Senhor. De longe assim inundou o meu coração. Deu-me nova força, renovou minha fé. sonho, cara. Acredita nele. Então, se você quiser comprar esse DVD, você pode entrar em contato com eles pelo Twitter, que eu já falei. Ou também tem a página deles no Facebook, que é o www.facebook.com/metalnobre. Lá tem os links lá pra você comprar, né, fazer seu pedido. O DVD agora tá R$19,90, mais o frete, né, já acabou a promoção dos mil. Esse podcast saiu meio atrasado. E falando sobre podcast atrasado, a gente tem que dar um feedback pro pessoal aí, né? Porque que deu uma atrasada de uns 2 meses aí no último episódio, projetos, né? Projetos paralelos, né? Projetos paralelos. Então lembra que a gente falou antes sobre um vídeo, né? Um vídeo. Que tinha o Fuca do João. Então, quem acompanha a página no Facebook, lá o grupo, né? Inclusive, outra coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Sabe que a gente tava produzindo um vídeo pra um acampamento que a gente participou ali. E esse vídeo foi meio trabalhoso, né? Principalmente pro pessoal que faz a edição do podcast. Que fizeram a edição do vídeo também, né? E que foram premiados por isso também. Fomos, né? Premiados! Edição! Edição! Ator, originalidade, né? E indicado a todas as 7 categorias, não, com exceção teve de uma. Concessão de uma, então não foi a todas. Uma, não foi a todas, né? Mas tipo, aproximadamente 96,2% das categorias a gente foi indicado, né? É, pois ganhando 3, que estatisticamente é um número relativamente muito bom, considerável. Não, comparando ao Oscar, quantas categorias tem no Oscar? São o quê? É, umas 40, 50? Depende do Oscar, né? Digamos, vamos dizer assim que o Oscar tenha 40 categorias, né? 40 categorias. Tá, nós somos indicados em 35 e nós ganhamos 21. Exatamente. Exatamente, nós ganhamos isso. Exatamente. Pelas minhas contas. Fora, tipo, as outras coisas, né, que a gente ganha, né? Ah, tipo, enfim, várias outras coisas que... Claro que a gente não fez pra ganhar glórias, assim, né? Nós fizemos porque nós realmente queríamos fazer alguma coisa boa, né? É isso aí. E daí acabou tomando tempo, né? Mas assim, eu acho que o bacana é o pessoal ir lá e assistir o vídeo, né? E deixar seu comentário. E deixa sua opinião, né? E sua opinião, muitos já assistiram. Inclusive, há várias pessoas querendo a continuação, né? É, isso vai ser difícil. Se a gente fizer, a gente tem que pagar o podcast mais uns 3 meses. Exatamente, né? Porque é um trabalho... O próprio Fusca também exige uma certa preparação, exatamente, né? Exatamente, né? Sabe, ele já tá virando estrelinha, já, né? Mas o Fuca já não vai mais participar, porque ele no vídeo ele quebra, né? Ah, eu tenho uma ideia de um roteiro bem pegado aí pra Opa, ele. Opa, a gente pode voltar, né? Exatamente. Não, mas né? isso não vamos dar spoilers. Porque na realidade ficou um suspense, todo mundo abandonou o Fusca ali quando... Todo mundo... E o que aconteceu com o Fusca? O que aconteceu com o Fusca, né? Nós podíamos fazer uma história só o Fusca. O Fusca. E The Walking Dead, e se... The Walking Fusca. Isso aí, The Walking Fusca. The Walking Fusca, né? Oi, daí o que aconteceu com o Fusca depois que passou o século, os zumbis pegaram? Poderia fazer uma chamada, será que ele foi pra um desmanche, foi pra um borrachão, será virou que um Vectra, o que houve com o Fusca? O que houve? Né? Então são ideias não que perca, a gente tá tendo, né? Não perca aí, em breve. Em breve, talvez, ou na nunca. Na sua locadora mais próxima da sua casa. Acho que vai ser difícil, mas a ideia ficou muito boa. Ok. E também, então, acabamos, né, tendo pouco tempo para editar, né? E a edição de um podcast é um trabalho árduo, né? E esse podcast nós estamos gravando aqui no dia tal que, né? Então, dia 12, né? De maio. Vamos ver quando... Eu vou deixar registrado o dia. Geralmente, as grandes produções, né? Eu como um técnico de cinema, elas exigem muito investimento. Tem várias restrições orçamentárias, né? Claro, só certo. Que no nosso caso aqui, isso não é problema. Mas a gente tem restrições de horários, né? Exatamente. Então, a gente faz um esforço aí pra entregar tudo antes, dentro do prazo, né? O pessoal tem uma ideia, nós começamos a gravar essa gravação no dia 11 e já estamos no dia 12. No dia 12, né? Mais de... Enfim, muito tempo, né? Muito tempo, passamos um dia já. Um dia já. Então vamos ver quando que vai estar postado esse podcast. Além disso, o pessoal pode perceber que tá meio uma confusão as coisas, né? Então a gente tá ainda se adaptando tudo, essa ideia do podcast. A gente é novo, a gente não sabe de nada, né? Estamos aprendendo. Então, nós deveríamos ter já o site pronto lá com o blogzinho que ia ter a nossa área. Só que nós não depende da gente, né? Então nós estamos aguardando. E o tempo tá pra chuva, dificulta muito. Então estamos ali provisoriamente ali pelo Facebook ali, com um grupo no Facebook. Recentemente fizemos nosso e-mail, quem quiser mandar sugestões, qualquer coisa, padd@abbg.org.br, né? Então é padd de pelo amor de Deus, @abbg de Aliança Bíblica Bento Gonçalves, .org de organização, .br de Brasil. É, nós não pegamos o ponto RS, que é Rio Grande do Sul, porque era muito mais caro. É muito mais caro, né? Daí então, diz, vamos ser brasileiros, aí vamos internacional. Exatamente, né? Isso então... aí. Então temos também o nosso Twitter, que eu acabei de fazer faz alguns minutos, horas, sei lá, que é o @PADDCast. PADDCast. É, sei lá, acho que... Será que vai vingar esse nome? Cara, assim, e não tenha medo de falar, entendeu? As pessoas às vezes ficam com medo de falar. Cara, é PADDCast, entendeu? Tipo, vai firme, cara. PADDCast. É, tipo, o pessoal da fronteira assim ia falar PADDCast, né? Mas, tipo, fala cast, não tem problema nenhum. Isso, isso aí. Tipo de Ash, cast. Não, hoje em dia... não ficou boa, né? Tá, tudo bem. Temos também, estamos tentando ali configurar um feed, né? É uma coisa meio complicada, né, para fazer, e depende também de ter o blog, né? Então talvez nós vamos acabar pegando um blog aí que a gente tinha feito sobre, com esse mesmo nome, vamos ver se vai dar certo, só para quebrar o galho por enquanto. Mas sem promessas por enquanto. Não. Vamos aos poucos, mas o mais importante de tudo é que vocês, ouvintes, deem um feedback. Precisamos saber se tá ficando legal, se tá, né, tá fluindo, tá dinâmico. E o que vocês estão achando, se tá legal, entendeu? Nós precisamos do feedback de vocês. Porque o nosso objetivo é fazer esse podcast para a sua alegria, como eu já dizia, né? É, não para a nossa alegria, não, né? Não, exato, é para a sua alegria. Né? Tá bom, não, mas eu tô fazendo isso por mim, né? Ah, eu também. Por ti. Não. Tá bom, apaga isso. E só pra finalizar, então, nós temos a pergunta do último podcast, né? Último podcast, né? Eu gostaria tanto de dizer pergunta da semana passada, pergunta da quinzena passada, mas é pergunta do bimestre passado, né? Então, beleza, aqui a pergunta foi um podcast bem pegado, né? Sobre a língua, né? Palavras torpes. E a pergunta é: qual é a sua atitude quando uma pessoa fala uma palavra torpe do seu lado? Tivemos várias pessoas, porque quando é mais que um é vários já, né? É vários. Então foram várias pessoas comentando. Acima, né? De dois, no caso, né? Se for só duas, é duas, né? Então foi duas. Então. Então, várias, né? Então, os ouvintes, né, comentaram, né? Participativos, né? Que. Suas experiências ali, né? Eu não vou comentar porque eu gostaria que vocês acessassem o grupo, né? Pra ver lá, direto, né? In loco, né? In loco, né? In loco, palavras bonitas. mas e qual seria a nossa resposta? Eu não lembro se a gente respondeu aquela vez lá, João. Chegou a responder no podcast? Eu acho que a gente respondeu sim, cara. Né? Então nós não precisamos da resposta? Não precisamos, mas enfim, quando a pessoa fala isso, eu acho que é mais importante tu tentar sempre com amor, assim, né? Explicar, né? Explicar por que que não... Talvez a pessoa não saiba. O significado, né? O que é aquilo que ela tá falando, né? Tipo... Enfim, se tu puderes, né? Se tu tem algum versículo bíblico, tem um que é muito legal, que diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? Opa, esse então, é isso pesado, é mais uma, muito interessante isso, né? Que tu pode usar sem maiores problemas para levar a pessoa a refletir sobre o que ela tá fazendo. Então tá, se você quiser achar o nosso grupo do Facebook, basta você ir ao nosso perfil do Twitter, que eu vou estar colocando lá como website, por hora, né? Você pode ir no nosso perfil do Facebook, do Twitter, desculpa, que é twitter.com/paddcast. Cast. É que é pra eles digitarem, né? Senão eles vão escrever Q-U-E-S, entendeu? É cast, C-A-S-T. PADDCast. E você vai conseguir lá ver lá o linkzinho do Facebook, acesse lá, comente, faça seus comentários, tudo. Pare, que você olha, quiser. Escute, que nem propaganda, que nem aviso de trem, né? Exatamente. Então acho que por hoje é só, né? Acho que era isso. Demos nossas desculpas, pedimos, né, o que nós tínhamos que pedir, demos nossa indicação, acho que mais alguma coisa, João. Agradecer a equipe técnica aí que está nos apoiando aí e também a Deus que nos permitiu mais essa noite aqui. E agradecer o Metal Nob que nos deixou usar os áudios, né? É, bem pegado. Ah, o pessoal achou de bola. Eu gosto muito deles, não há dúvida. Eu também. Tá, beleza, Edson. Até mais. Deus!